vida que pensamos que não vamos conseguir atravessar. O desânimo domina nossas almas, dá vontade de deixar tudo e parar. Vozes tenebrosas soam aos ouvidos, nos dizendo que é melhor não teimar. Mas do outro lado alguém nos orienta que é preciso ter coragem pra lutar. É preciso ter coragem pra lutar, lutar. Os medrosos não têm chance de vencer. É preciso ter coragem.